Ei. Vaga pelos cômodos da minha cabeça, como vaga pela casa sem cômodos. Teoria avessa, o faz sem coração, do contrário a casa não teria chão. Pasmo, apenas observo, relevo que me vale, a força é sã. O mestre foi-se, eu fui seu servo nesse clã. Compreendendo os meus tropeços de outrora, o sol é frio, mas aqui dentro corrobora. E sem luz, atravesso andamentos, tenho a garganta seca, a fumaça te revela o que eu penso. Ou o que pensa a meu respeito, meu peito é como voto aberto. Olho no olho, no dente por dente, eu danjo a trilha. Pedi PG, minha família musical, recomeçando que pra muitos é o final de uma espera, de uma fuga do padrão. A minha escola, aclimação, as linhas retas em refrão. Revelo que pra mim é como ler, talvez como escrever. Deixar de ter papas na língua, meu povo sempre mingua na esperança. No sorriso das crianças eu renovo o que me move e nunca remove. O que te comove nos confins do meu eu, mas quem sou pra você que nunca antes conheceu? Luz nos tambores que estalam nas mãos vermelhas, vice-versa da senzala que assalta suas orelhas. Presente, não prometo mil amanhã, só me entrego o que o peito sente. Crente no que me alenta, orienta a missão. Pelos mares que os meus navios, os versos dessa canção. Não se trata de inspiração, e sim de determinação. Trabalhar dia após dia em busca da precisão. Juntos iremos, e até o fim seremos o que vivemos e cremos. Pra sermos o que sonhamos, leva-se anos e anos. E a paz que reinventamos, a que transcrevemos. Não levo a lenha do fogo que nunca me aqueceu. Pra mim isso não é um jogo, é parte do que aconteceu aqui dentro. Reorganizo pensamentos e mantenho-me atento ao tempo e ao soprar dos ventos. A noite cai escuros, vagalumes se iluminam. Só os dias que me acompanham são eles que me ensinam a ser mais eu. E a não ceder antes do fim, e a enfrentar o breu que existe dentro de mim. É assim que eu sinto a vida e ao que ela é inerente. Se a gente é pro que nasce, eu sou elo da corrente.